Aí, só quem tiver precisando de dinheiro, joga a mãozinha pra cima aí. Por favor. Dennis DJ e MC Marvin, no carnaval embrasado. Chega aí. Vem que vem. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oh, me dá o dinheiro aí. Oi, Dennis, oi. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Me dê, papai. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Me dê, me dê, ah, me dê, me dê, papai. Aê, quem gosta de dinheiro, joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim, ó. Não vai dar, que isso, vai dar não. Ô papai, cê vai ver a grande confusão. Que eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oi. Pede dinheiro pro dele geral, vem, vem, vai. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, vai. Me dá um dinheiro aí, quero ver, é. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me